Já a seguir, uma conversa sobre Oscars. Sim, vamos queimar um episódio que só vai ser viável durante 3 dias. É a vida. Olá a todos, mais um episódio do Já a Seguir, comigo Manuel Reis, e tenho aqui no estúdio da Rádio Zero o Samuel Andrade. Olá, olá a todos. Olá Samuel, tu olá, já estiveste Manuel. Aqui no primeiro episódio Verdade. Oficial disto para falarmos sobre a minha embirração com o Once Upon a Time in Hollywood. Muito bem, lembro-me perfeitamente. Lembras-te perfeitamente. Sim, sim, sim. Como é que tens estado? Está tudo bem. Está... Como é que tens visto esta temporada de prémios? Tem sido previsível. Tu que és um gajo que até liga pouco a isto. Acho mais piada. Eu olho para isto como entretenimento, porque uhum. Isto não é um prémio Nobel, não é, digamos assim, nenhum prémio que seja sinónimo de justiça, mas acho sempre piada. Portanto, ao fim e ao cabo, a Academia até tem umas atividades secundárias à entrega dos Oscars, que vale a pena acompanhar esse trabalho e, de certa forma, dar atenção aos Oscars, ou ver a cerimónia, etc. É uma boa isso, forma. Essas atividades extra da Academia têm sido muito publicitadas, sobretudo no canal de YouTube da Academia, que Q&As, depois de exibições especiais de filmes, curtas-metragens, conversas com os realizadores. É algo que sugiro que passem por lá e vejam essa demonstração, pelo menos esse trabalho público da Academia, que é bastante, sim, bastante, bastante nobre até para a arte cinematográfica. Mas estamos aqui a falar sobre os Oscars, não é? Vão acontecer este domingo num calendário acelerado, não é? Um pouco... Foi mais, este ano é mais cedo. Fora do comum. São novos filmes nomeados para melhor filme, são 53 filmes nomeados ao todo. Eu sei isto porque fiz uma folha, um ballot, no Google Sheets, nas folhas de cálculo da Google. Está o link na descrição deste episódio, caso queiram copiar e preencher a vossa lista de apostas, a vossa checklist dos filmes. E é bastante... eu escrevi sobre isto, também está o link para esse texto, e é muito interessante ver que dos 53 nomeados, apenas 9, creio, não vão estrear ou não vão estar disponíveis para serem vistos em Portugal. Okay. Pelo menos oficialmente. Desconheci essa estatística. Que é um número bastante, bastante bom. E nestes 9 já estou a incluir, nestes 53 já estou a incluir curtas-metragens, documentários, etc. Os tempos mudaram e, de certa forma, podemos já começar por aqui. A Netflix também ajuda muito. A Netflix tem aqui 7 títulos nomeados. Sim. Termos este novo modelo de distribuição é uma ajuda para que os títulos cheguem a mais gente, mas há um lado bastante negativo, assim, não é? A nível da Academia, pronto, isto aqui também estamos a falar nas regras de elegibilidade dos filmes para os Oscars. Portanto, tem que ser exibidos em 7 dias até teatro, 31 de dezembro. Tem que ter exibição comercial durante 7 dias consecutivos até 31 de dezembro e num teatro, não sei se é dos Estados Unidos, se é da Califórnia ou da zona de LA, uma coisa assim. Eu recordo-me também vagamente que se fosse exibido em algum festival em concreto, mas sim, acho que já são os documentários ou as curtas-metragens, sim. Também há essa dinâmica. Aliás, a curta da Regina Pessoa esteve na shortlist dos Emmys porque acho que venceu a Annecy e a partir daí conseguiu um lugar para se qualificar para os Oscars. Sim. E quanto à Netflix, a meu ver... Não dos Emmys, dos Oscars. Eu disse Emmys. Sim, dos Oscars. Mas ganhou os Annies. Ganhou os Annies, sim. Ganhou os Annies, sim. Mas o Netflix é mais um player numa dinâmica que eu acho que não se vai alterar muito. Tenho uma grande convicção de que os Oscars é acima de tudo lobbying, é acima de tudo gostos da Academia, amigos, os amigos, os acordos que se fazem entre as cocktail parties, tanto ou das vernissages ou das premieres, portanto, ok, não sei se é exatamente assim, mas sempre tive a sensação que é algo do género, enquanto se faz um brinde, olha, se votares em mim, te conheço um produtor que te arranja um trabalho naquele determinado filme. Portanto, acho que funciona um bocado assim, entre aspas, um tráfico de influências assim muito grande. O melhor exemplo disso é que há sempre aqueles nomes que aparecem nos nomeados, portanto, com alguma frequência. Mas o Netflix, lá está, é um player que está a apostar muito, não só na produção, mas em realmente querer ter filmes nos Oscars. E que, muito provavelmente, jogam pelas mesmas regras que já há décadas existem para esta cerimónia. Talvez no lobbying, essas regras, no caso do Netflix, eles joguem por essas regras, mas a verdade é que já tivemos uma situação nos Globos de Ouro e eu tenho algum desdém pelos Globos de Ouro. Acho que são uma festa para a imprensa de Hollywood convidar estrelas e embebedar-se com elas. Por isso é que também adorei o monólogo do Ricky Gervais. Foi mais um dos motivos. Mas a verdade é que Netflix chega lá e também só ganha um Globo de Ouro, que foi de melhor atriz secundária, para Laura Dern por Marriage Story, o Irishman, que estava a ser... estava e está a ser aclamado como um dos melhores filmes de 2019, a ficar sem prémios. E é mais um trabalho do avanço da tecnologia que o Scorsese tanto gosta de explorar ao longo dos anos, e não está... Acho que não deverá ser muito diferente esta... Achas que isto é uma mensagem de Hollywood? Para da indústria, para o Netflix? No caso da imprensa, parece-me que a imprensa é que tem tido sempre mais atrito com esta questão da entrada do Netflix. Vê-se muito isso a nível dos festivais de cinema. Já houve alguns episódios. Em Cannes, por exemplo, Cannes, está proibido lá entrar. Mas França também tem um regulamento muito absurdo para streamers. Mas mesmo streamers. Assim, se pode ser... Acho que o Netflix ainda é um player tão recente. Se calhar o facto da aposta que fez em fazer um filme do Scorsese, em fazer um filme com o Noah Baumbach, etc. Portanto, é já querer captar, por assim dizer, os nomes que normalmente mais agradam à academia. Poderão perder em estatuetas, mas definitivamente vão ganhar em experiência, em influência, e esperamos nós também numa aposta, vamos ser sinceros, tem sido de qualidade, nos filmes que depois decidem candidatar ou submeter para a apreciação da academia. Achas então que é uma aposta mais para o long game do que a curto prazo, não é? Sim, muito provavelmente, porque já ter um filme nomeado, eu ainda não olhei bem para os números deste ano, relativamente ao rácio entre ser nomeado e depois o desempenho nas bilheteiras. Normalmente existe algum impacto. No caso da Netflix é um bocadinho difícil ver isso. Mas exatamente. Porque apesar do... Irishman fez 150 mil, 200 mil nas bilheteiras, só que depois tens todo o lado do streaming a Netflix não revela números. Revelou para Irishman, e são números, acho que eram 30, 40 milhões, uma coisa assim. Pois, realmente, lá está, eu ainda não pus-me a olhar bem para os números, ou refletir sobre os mesmos, também para entender que o caso do Irishman, coloquei-me a mim mesmo essa questão várias vezes, do que é que eles realmente estão a ganhar com isto, portanto, ou de que forma é que estão a ter retorno, porque não foram 200 mil, foram 8 milhões. Pois, ok. 8 milhões de box office, e estava aqui a tentar ver de quantas pessoas é que viram, mas continua. Sim, e como estava a dizer, que tipo de retorno é que tem de um investimento do Irishman, que foram, se não estou em erro, um orçamento de 180 milhões. Sim. O maior que o Scorsese já teve na sua carreira inteira. Sim. Portanto, lá está, é ainda um elemento muito novo aqui nestas contas, mas uma coisa já parecem ter provado é essa vontade realmente do conteúdo desafiante, o conteúdo do que dá buzz. Portanto, falou-se imenso do Irishman, falou-se imenso do recente Uncut Gems, que não vai passar cá. Não estreou há uns dias na Netflix. Exatamente. E não tem... Mas são filmes que ganham buzz. Aquilo. Falam-se dos filmes. Já agora, a Netflix, os números, estava a dizer 26 milhões de... quase 26 milhões e meio de contas na primeira semana, sendo que eles consideram que o filme foi visto quando alguém completa 70% do filme. Ok. Que é mais do que sair ao intervalo. Pois, exatamente. Já é ficar para a segunda parte. Uma lógica semelhante. sim. Pronto, portanto, 70% do filme foi visto por mais de 26 milhões de contas em todo o mundo durante a sua primeira semana de lançamento. Realmente, como é que depois uma pessoa transpõe estes valores para a indústria de box office em geral, em que não temos, cá em Portugal temos uma noção dos bilhetes vendidos, acho que temos, pelo menos nos relatórios de IAC, mas não temos propriamente a nível mundial quantos bilhetes é que são vendidos, é mais quantos dólares é que foram feitos no box office, e isso são sempre valores em bruto. Sim, mesmo o site que, entretanto... Pois não contamos com as comissões das salas, não contamos com o resto. Mas houve aquele site, o Box Office Mojo, que acho que desapareceu, está... Foi comprado pelo IMDb, pela Amazon, sim. Portanto, até dava está alguma ideia. Está uma porcaria agora. Dava alguma ideia, eles tinham um trabalho que incluía dados para Portugal. Sim. Portugal e Angola, Sim, porque é o mesmo mercado, sim. Pois. Porque tecnicamente é o mesmo mercado. Era Portugal e Angola. Sempre piada. Porque no mercado da distribuição de cinema, Angola é nossa. Ok. Isto vai envelhecer muito mal e vou ser atacado por isto, mas eu ofereci contexto. Sim. Eu ofereci contexto. Na distribuição de cinema, Angola é nossa. Pois, porque não ainda começavas a receber assim algumas cartas de alguns determinados partidos políticos, mas pronto, estamos a divagar. Isso não vai acontecer. Olha, dos 9 nomeados para melhor filme, o que é que já viste? Eu já vi todos. Já viste todos? Sim, este ano com grande esforço e dedicação pessoal. E com tempo também, houve tempo para ver todos. Sim, felizmente já estamos muito longe da época em que os filmes só estreavam por cá depois de terem da cerimónia. Sim, este ano só tiveste agora 3 estreias mais perto da cerimónia, que foram o Jojo Rabbit, o Little Women e o 1917, porque o Joker foi um dos blockbusters do ano. Sim, o Ford vs Ferrari também foi cedo. Foi em outubro, novembro, Once Upon a Time também foi setembro, foi ao mesmo tempo, perto de variações. O Parasite também está nas salas desde setembro, sem sair. Filme coreano. Isto é algo, para mim, é algo absolutamente notável na história de exibição de cinema em Portugal. Eu não sei qual é que foi o filme que ficou mais tempo em exibição contínua nas salas portuguesas. Há um caso que é o Carteiro de Paulo Neruda, determinado cinema, agora não sei, mas não foi em Lisboa, não sei se foi Leiria ou Coimbra. Quanto tempo? Anos. Mas em contínuo? Em contínuo, exatamente. Ok. Não sei agora precisar se era todos os dias, se era só uma vez por semana, mas estava sempre em cartaz. Mas foi antes da era dos multiplexes? Completamente, estamos a falar em 95. Portanto, foi no início. Exatamente. Disso, sim. Filme é de 94, 95. E lembro-me que teve 2-3 anos. Eu também teria que ir. Mas mesmo assim, estamos em fevereiro. O filme estreou em setembro em Portugal. Acho que foi 18 de setembro, uma coisa assim. E nunca saiu das salas neste período. Nunca saiu, pelo menos, de uma sala. Acho que o Corte Inglês o manteve sempre. Ótimo, mas isso é ótimo. Em exibição. E é fenomenal, acho que é de certa forma histórico tu teres um filme coreano de tanto filme que existe, 26 de setembro, está desde 26 de setembro em exibição. Ainda para mais nesta altura de um certo o consumismo é muito maior do que nos anos 90. E a rodagem de filmes em sala é muito maior. O número de estreias todas as semanas, há semanas que é tremendo. Um absoluto fenómeno que Alan Bic teve a sorte de... E a coragem também de distribuir. Estamos a falar de um filme que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. E que neste momento nas odds tem-se estado a aproximar Teve algumas vitórias surpreendentes, ganhou o melhor elenco e nos Screen Actors Guild, sim, exatamente, que são os prémios do, do Sindicato de Atores, e tem estado a ganhar apoio para, para vencer o prémio, o grande prémio dos Oscars, não é? Sim, o de filme estrangeiro acho que já não lhe foi. Para mim foi o filme do ano. Eu também gostei muito. Eu raramente dou 10 a filmes do IMDb. Ok. Eu também gostei muito, eu dei 8, 9, estou ali no 8,5. Eu saí da sala e fica é com, fabuloso. Fico com pena de ter visto. E é capaz de. Portanto, o filme estrangeiro para mim está fechado. Sim, é o Parasitas. E se não, realmente não surpreender. Se não fosse o Parasitas no filme estrangeiro, qual é que seria para ti? Para mim, se eu votasse. Entre o Pain and Glory do Almodóvar, o Les Miserables, não é o Les Miserables, é outro Les Miserables, o Honeyland e Corpus Christi, que também vai estrear em Portugal. Eu só vi dois, portanto, o Parasite, Parasite e o. O Pain and Glory. O Pain and Glory. Portanto, teria que votar no Almodóvar. Sim. Que é apontado aqui também como a segunda, como a segunda possibilidade. Mas relativamente ao Parasite, só para concluir, o filme estrangeiro está fechado e se não, mesmo que não tenha assim uma noite retumbante, realização ou guião? O argumento, realização ou argumento? O argumento e direção artística. Ou seja, design de produção, aquela, portanto, aquela casa é um personagem em si. E o filme ganhou recentemente o director, portanto, a guilda dos designers de produção de filme contemporâneo. Portanto, eles dividem assim, filme contemporâneo, filme de época, etc. Portanto, e o filme nos quem ganhou o filme de época? Boa pergunta, eu não sei se foi Little Women. Talvez, também está fenomenal. Ou 1917, agora não, eu teria que pesquisar. Mas o Little Women está também, está muito bem trabalhado. Produção, mas para mim foi o Parasite, para mim foi o filme do ano. Não tenho, não tenho grandes dúvidas. Eu estava a dizer, eu tive imensa pena quando saí da sala porque já tinha visto o filme e queria ter a sensação que tive quando... quando aquilo vira tudo. Certo. Que se não viram o Parasitas, vão ver ao cinema. Tentem ver o filme no cinema. Certo. Já está noutros sítios, vai sair em DVD nas próximas, no próximo par de semanas. Mas, epá, tentem ver aquilo no cinema, porque é absolutamente formidável. É algo que eu... acho que é para isto que o cinema é feito, porque não, foi absolutamente surpreendente. Ver aquilo. É bom visualmente, é bom tematicamente, bem interpretado. Sim, até fiquei um bocado surpreendido, ou tinha aquela esperança muito, muito ténue de que algum dos atores conseguisse nomeação. Isto, enfim, academia, não dá não para, isto não dá para milagres, não é? Mas sim, é um dos meus filmes favoritos na corrida. Ok. Então, vamos aqui a outros filmes que temos nomeados. Estavas-me a dizer que não tinhas visto ainda nada de atores, mas acho que podemos ficar aqui pelos de melhor filme. O que é que... qual é que te surpreendeu a inclusão na lista de melhor filme? Assim, o Jojo Rabbit. Talvez porque não gostei do filme. Não gostaste do Jojo Rabbit? Não gostei do Jojo Rabbit, aqui fica a confissão. Porquê é que não gostaste do Jojo Rabbit? Não me disse nada. Foi um filme que, do princípio ao fim, não me disse nada. Tenta tocar num tema, e nem é pela questão de tocar no tema do nazismo, de fazer comédia com isso, não tenho nada contra isso. No papel até estava a achar a história engraçada, mas não me agarrou. Não me agarrou, achei o humor a certa altura começou a ser repetitivo, não há a ligação das coisas, quer ser um filme sobre a Segunda Guerra Mundial quase infantil, foi essa impressão que me deu a certa altura, e não digo isto porque o amigo imaginário do protagonista é o Adolf Hitler com uma cabeça, com uma mente de 10 anos, é mais a questão de que não sei, algo ali naquele procedimento do filme que não me aguento. Nesta altura estava mesmo aborrecido, e isto é um filme de comédia, portanto... Eu vou ser o exato, eu vou dizer o exato oposto. Ótimo! Eu acho que foi o exato oposto, embora tenha a mesma mensagem, o exato oposto da Vida é Bela. Sim, eu lembrei-me desse filme e até achei estranho continuar a ver que houve uma certa... Do Roberto Benigni, que por algum sim. motivo vai voltar a fazer um filme do Pinóquio, mas pronto. Já me custou. Sim. Sim, eu lembro, até fiz alguma comparação com esses dois filmes, mas mesmo assim não me senti ofendido. É o exato oposto da Vida é Bela, porque tu tens aqui a perspectiva de um miúdo que era completamente apoiante do regime nazi, também tinha 10 uhum. anos, não é? Está na juventude hitleriana. Andava na juventude hitleriana. E por acaso não sei se a grande surpresa que ele descobre está no plot do filme, porque eu não me lembro, só me foi vendida a ideia de... Eu acho que está. Pronto, está. Mas a mensagem que é transmitida acaba por ser a mesma da Vida é Bela, de uhum. a guerra é má. E este miúdo vai ficar marcado com os horrores. Isso é outro oposto. O miúdo acaba por ficar marcado com os horrores da guerra, coisa que o outro miúdo não fica tanto, porque o pai o vai aliviando, ele não presenciou. E aqui não, este vive essas experiências, não é? Isso é... Então, lá está, dificulta. Essa parte de dizer onde vai ficar marcado, sem dúvida, mas a questão é que depois o filme... É um filme da Disney. Exato. Mas a certa altura o filme torna-se tão estupidamente sério, ok? Uhum. Que mesmo quando surge, digamos, o choque principal do argumento, eu mesmo assim o filme não conseguiu. Eu até poderia, porque realmente a questão em si, lá está, isto não poder estar a dizer exatamente o que é, também não me permite, mas a relação que é desfeita, vamos falar assim, a relação que é desfeita, da forma como é desfeita, até um tema que em cinema me toca bastante, ou me poderá tocar bastante, mas naquele caso não, porque nós, digamos, sentimos o que é que está a acontecer, depois há aquele momento do filme mais sério do filme, mas depois volta a uma comédia tal das personagens do oficial nazi, que é subentendido que é homossexual e que se veste de forma exuberante tanto a defender Berlim contra a invasão, tanto contra a chegada dos aliados, do exército vermelho. Eram os dois. E está com um turbante rosa e não sim, sei sim, que. Sim, sim. Epá, as coisas, é uma salganhada tanta que não me consigo agarrar. Eu tenho uma nota negativa em relação ao filme, que é a nota negativa que eu tenho tido em relação aos filmes de uma forma geral, que é Rebel Wilson. O Sam Rockwell está muito bem. Eu acho que até me estranho ele não estar a aparecer fantástico. Mais. Sam Rockwell ainda me surpreende como é que ele conseguiu virar a carreira dele. Sim, ótimo, porque eu acho que é um ator que está... Pronto, estranhei, porque eu também não vou estar só a bater no filme. Eu acho que o melhor do filme mesmo foi o Sam Rockwell. Uhum. Sem tirar nem pôr. Mas pronto, foi mais essa incerteza no registo que pronto, não me agarrou, e por isso quando vi o filme já estava nomeado, ok? Mas já tens a Scarlett Johansson também nomeada para melhor atriz secundária por este filme. Sim, lá está. Portanto, foi dupla nomeação até, tá, para a secundária melhor, deve sair de, como se costuma dizer, com as mãos vazias, não me parece que... Eu, a primeira aposta que fiz foi mesmo para a Laura Dern no Marriage Story. É isso. Acho que está muito, muito fechado aí, apesar da Florence Pugh. Estava a ver Little Women, eu fui ver o Little Women ao cinema e fiquei surpreendido. Eu não gostei do Lady Bird. Uhum. Então somos dois. Achei demasiado seco, de pouco entusiasmante. Tenta, sofre de uma coisa que eu associo muito a um certo cinema, sobretudo da Greta Gerwig. Isso é que há muita gente que me pode estar a ouvir e que ainda me vai matar. Sim, eu sim, queria dizer sim. isto. Tu não apoias as mulheres! E não, depois, não é nada disso. Não gostamos da Greta Gerwig. Não, mas não é da Greta Gerwig, mas é do, entre aspas, movimento em que ela se insere, de um certo cinema indie americano que é muito quirky. Que é o mesmo do Noah Baumbach. Uma coisa quirky, fofinha e... Que é o mesmo do marido dela. Exatamente. Mas é uma regra que está nos Oscars, que é só se pode nomear um dos membros do casal. Não é. Mas... Então também não... Eu não importo com o cinema quirky, eu gostei muito do o filme do Olivia Wilde e o último com a miúda que vai fazer agora de Monica Lewinsky. Agora não me recordo. Sim, vai em um site que começa por G. Sim, mas é... Não me recordo do título agora também. Mas tinha muita essa característica. E eu estava com receio... Booksmart. Exato, Booksmart. Eu gostei do Booksmart. Mas eu estava com receio que o Little Women tivesse essa característica. Isso a princípio até parecia que sim. Uhum. Depois, a certa altura, comecei a... O filme ganha muita atração a partir da hora de filme. Uhum. Porque no princípio não estava a cativar muito, já era uma história... Provavelmente quando a Florence Pugh justifica a nomeação para melhor atriz secundária, não é? Sim. Há ali uma cena muito específica dela em que eu digo... Ok, agora percebi porque é que estás nomeada. E ela teve um ano absolutamente fenomenal, desde aquele filme que fez sobre a Paige, o Midsommar também, mas o Firing With My Family, produzido pelo Rock, que é bastante bom. É bastante bom. Da Florence Pugh, eu recomendo sempre um dos primeiros filmes dela, que é o Lady Macbeth. Uhum. Aquilo é que é um papel que devia ter sido nomeado ao Oscar, mas isso já estou muito curioso para ver o que é que a carreira dela vai trazer nos próximos anos. E acho que ela também, porque não havia nada no IMDb para lá do Black Widow. Sim. E o Midsommar não foi um filme que também me tocou assim em concreto, mas este Little Woman, a certa altura, eu percebi-me que foi muito interessante o trabalho que a Greta Gerwig fez em adaptar o romance da Alcott para a nossa contemporaneidade. E aí eu achei que, se calhar, portanto, eu vi o filme ontem, ok? Ontem. Também. Vi o filme ontem. E depois, quando me apercebi, não, ela até merecia a nomeação para realizador. Não porque seja uma mulher, não, é porque o trabalho é mesmo bom. A realização, aqui estamos a falar de Scorsese, o Todd Phillips, o Sam Mendes, o Quentin Tarantino e o Bong Joon-ho. Exatamente. Quem é que tu tiravas para meter a Greta Gerwig? Talvez o Todd Phillips pelo Joker, talvez. Sério? Só sim okay. Porque acho que a nível de comparando os dois, acho que o trabalho da Greta Gerwig é mais intenso, é mais intenso no sentido de que realmente tem um grande esforço de adaptação e de tornar pronto, isto é uma história que já foi trazida para o cinema aí umas 5 ou 6 vezes, portanto. E ela consegue trazer algo muito fresco a esta história. Sete vezes. Incluindo mesmo no período do cinema mudo. Já por duas vezes que me lembro, acho que o filme foi adaptado. O livro, aliás, foi adaptado a cinema. Aliás, a última adaptação tinha a Kirsten Dunst. Tinha o Christian Bale, tinha, se não estou em erro, o Winona Ryder também, acho que entrava. Sim. De 90 e poucos. Exatamente, sim. Eu vi uma vez. Mas por esse trabalho que ela teve, mesmo na própria forma como as personagens interagem, é mesmo de um certo cinema norte-americano, de uma coisa muito vivaça, uma coisa bastante natural, quase. Não, minto. A última adaptação não foi essa. A última adaptação, essa era a de 94, com a Winona Ryder, com a Samantha Mathis também, com a Claire Danes, pronto. A última adaptação... Eu só descobri isto agora. Ainda houve um no pelo meio. Sim, foi feita em 2018. Sério? Aham. Tem a Lia Thompson. Ei, a Lia Thompson. Sim, ela tem feito algumas coisas giras nos últimos tempos. A Lia Thompson do Regresso ao Futuro, exatamente. Obviamente. A mãe do e é uma adaptação contemporânea. Ok. Pronto. Rotten Tomatoes, 29% com 4.86 em 10. Isso pode querer dizer qualquer coisa. Portanto, é melhor não contarmos com esta. Sim. Foi a sexta adaptação. Esta foi adaptação. Lá está, portanto... Não, a Greta Gerwig teve um trabalho de transformar esta história em algo novo, em algo moderno, que diz... Sem ser demasiado in your face. Exatamente. Portanto, há ali muita coisa implícita. Eu gostei muito do filme. Implícita. Eu gostei muito do filme, porque lá está, porque era muito mais... Não era tão aquela cena indie alterna que a Greta Gerwig, pela qual a Greta Gerwig é conhecida. Sim. Era um filme mais abrangente e talvez atraente para o grande público. E o casting é fantástico, à exceção do Timothée Chalamet, que se está a especializar. O Timothée Chalamet está-se a especializar em fazer papéis de gajo super creepy. E completamente estranho, pessoa estranha. Eu ainda não vi, mas eu suponho que o Rainy Day in New York de Woody Allen será um papel semelhante. Não sei porquê, mas eu só vi assim um trailer. Não sei, mas no Call Me By Your Name ele já era assim. Sim, já gostei um bastante desse filme. Sim, mas ele é um puto estranho. À medida que o filme avança, ele torna-se um puto demasiado estranho. É. E nem estou a falar da parte dele foder um pesco. Estou mesmo a falar do resto à volta. Sim. Não é? Ah, mas aquele plano final do Call Me By Your Name... Destroça qualquer um, aquela carinha laroca dele, destroça qualquer não, um. Sim, não. Olhar para a lareira e a pensar, e a música por trás. Não, eu um saí momento... do Call Me By Your Name a dizer, ainda bem que isto já acabou. Ok. Eu gostei. Ele cansou-me, a performance dele cansou-me de, epá, não dá. E ele está-se a especializar. Ele está a ficar muito mono-interpretativo, algo assim. Não sei se esta palavra existe. Inventei agora. Sim. Inventei agora. Vou sim. Typecasting. Typecasting, exatamente. Sim. É um bocado isso. Sim, é, está. É. Porque, de facto, faz com que a personagem mais irritante do filme todo. Do Little Women. Sim, do Little Women, sim. Sim. Mas, de resto, pronto, lá está. Para mim, a Greta Gerwig merecia estar nomeada, não por ser uma mulher, e isto eu estou a aludir ao... Uhum. À polémica do momento. Em relação a essa polémica, não estão-se a focar apenas numa categoria quando se esquecem de vários regulamentos dos Oscars em relação a quem é que é nomeado. Por exemplo, em melhor filme, os nomeados, as pessoas uhum. nomeadas, são os produtores executivos do filme. Exato. Little Women é só uma mulher que está lá, que é a Amy Pascal. Uhum. Seis em nove dos nomeados de melhor filme têm produtoras executivas okay. mulheres. Os nomeados de melhor documentário são os realizadores. 4 em 5 dos nomeados são mulheres. Exato. Vai às curtas-metragens, a mesma metragens, coisa. Sim, o Kit Bull, por exemplo, acho que é realizado por uma mulher. Penso que sim. O Hair Love é realizado por uma mulher. Não há... já agora, nas curtas, o Kit Bull é formidável, é uma história lindíssima. É. Mas o Hair Love acho que é mais um passo firme da Sony na animação. Em fazer frente talvez a fazer frente à Disney. O Hair Love é sobre basicamente dia de mudança de penteado para uma miúda negra. A textura dos cabelos é absolutamente formidável. Ok. Absolutamente bem trabalhada. Isto vem da Sony, que ganhou o Oscar no ano passado com possivelmente um dos filmes de animação mais inovadores dos últimos anos, que foi o filme do Homem-Aranha. O Spider-Man, Spider-Verse. Sim, o Into the Spider-Verse, que é absolutamente formidável, para além de ser um filme do Homem-Aranha, é absolutamente... que só isso já não chega, o Spider-Man 3, não é? Existe. Uhum. E o segundo do Andrew Garfield também é uma porcaria. Não vi. Ainda bem. Okay. Yes. Não vejas. Salta para o Tom Holland. Ok. E foi absolutamente inovador, não só pela brincadeira dos frames, mas também porque eles faziam a viragem da animação entre 24 sim, frames estilos, sim, para sim. 12, uhum. misturaram vários estilos de animação uhum. e tudo funcionava bem. Mas o Hair Love está a mostrar que a Sony está aqui na animação para começar a fazer... Está disponível... 12 das 15 curtas nomeadas pois, estão disponíveis na internet. Eu sei que os documentários estão. E acho que 10 delas dá para ver livremente okay, no YouTube ou no Vimeo ou no Netflix também. Ok. Eu, por causa dos documentários, as curtas documentais vi algumas. Sim. Há uma que eu não vou ver, que não tenho estômago, mas isso é outra. Qual é que não vais ver? É o... Estou aqui. In the Absence, Learning to Skateboard. Assim vi. Life Overtakes é Me. É esse. Não sou capaz de ver esse filme. É sobre... Basicamente é sobre uma condição que está-se a registar em algumas crianças, filhos de imigrantes que passaram pelos barcos e que atravessaram. Uhum, ok. Basicamente entram por coma. Ok. Sem que tenha havido realmente a razão para estar em coma, mas as funções vitais estão a trabalhar, estão, okay. portanto... Sim. E é um tema que só agora é que está-se a reparar, embora da pesquisa que fiz... Já houve alguns relatos disso com filhos de pessoas que estiveram em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Portanto, estamos a falar desse tipo de trauma. Eu não tenho estômago para ver isso, portanto, mas não sei se não estará aí. Se bem que o filme... São 40 minutos, exatamente. Não é Eu vi o trailer e é o suficiente. Não é algo que se veja e que... Mas não, o que vai ganhar, a meu ver, e por algumas apostas, é um sul-coreano, por acaso, curiosamente. Na curta-metragem? Sim, In Absence. Sim. Que é sobre um caso mesmo de um barco que naufragou, uma espécie de ferry boat com estudantes. Sim. E sobretudo é a denunciar a falta de iniciativa e de agilidade do governo sul-coreano em lidar com a tragédia, portanto, ou em prestar os devidos socorros e a posterior tentativa de encobrimento por parte do governo da altura de algo que chegou às centenas de mortos, portanto... Penso que é um filme que está bem posicionado para ganhar. Ok. E nas curtas não tens ainda grande apostas para além do documentário? De animação ainda não vi. Agora estava aqui a ver no Gold Derby, o In the Absence está em quarto. Está em quarto, ok. Sim. Não sei, mas eu li alguns. Quarto, terceiro, sim. Está com 4,5. Já agora o que é que eles estão a colocar em primeiro? É o Learning to Skateboard. Ah, sim. Também. Sim. Porque é engraçado. If you're a girl. Sim. É bastante engraçado. Tenho que tentar ver isso tudo, ainda faltam alguns dias, vai ser uma tardezinha só a ver curtas. Sim, eu também quero ver se não vezes os documentários também. Os... Melhor filme de animação? Este ano acho que o Klaus é o filme... Foi surpreendente. Destronar, exatamente. Foi surpreendente, sim. E é um filme interessante mesmo para nós, porque tem muito talento português nesse Temos filme. O Sérgio Martins, sim. Exatamente. E o Edgar Martins. Talento do Brasil, portanto... É um filme que é o realizador e dono do estúdio, não é? Que, a quem temos de agradecer a criação dos Minions, não é? Exatamente. A verdade é que ele juntou várias pessoas de vários países para fazer este filme, que tem sido uma aposta, que foi uma aposta da Netflix, de certa forma, também para promover. Nós temos direito à nossa própria dobragem e sim, gente famosa, não é? Sim. E tem sido, sim, tem sido, mas eu não sei se a Academia não vai fazer a coisa segura. E se não vai dar o prémio ao Toy Story. Toy Story 4. Sim. E o Missing Link também é sempre uma... Sim, esse também. Uma hipótese a considerar. Mas até podíamos ir mesmo pelo How to Train Your Dragon, ou mais um... Não. Mas o Klaus está bem posicionado. Acho que está bem. Não sei o que é que o Gold Derby está... Porque eu confesso, eu não tenho acompanhado... O Toy Story. Sim. Ficaria chateado, mas pronto. Mas, e olha, que eu não vi o Toy Story 4, incrivelmente. É giro, mas... Eu apercebi-me recentemente que em 2019 acho que não vi nenhum filme de animação. Pá, o Toy Story 4 é giro, mas... Bastante estranho da minha parte, mas aconteceu. Mas pronto, é mais um. Eu gostei muito do 3, eu achei que ficava sim, bem. Sim, o final sim. do 3 é fantástico, ficava muito bem o 3. Mas talvez tenha sido algo receio também da minha parte, por isso, e não espreitei o filme. Mas depois tens o 4, e eu fui ver o 4, e epá, ok, tá giro, tá bom, tá. Ok. Visualmente é mais uma obra-prima, é mais um passo em frente. E o Toy Story, acho que é ver uma saga Toy Story, é ver a evolução do cinema de animação ao longo dos anos, não é? Tu consegues, mantendo os mesmos personagens, é o lado positivo de continuares a fazer filmes destes. Sim. Tu consegues ver uma evolução técnica desde o primeiro filme até ao Toy Story 4. Sem dúvida, sim. E o primeiro Toy Story foi realmente o filme que iniciou esta onda do cinema, da animação digital, portanto. Sim. E vamos ver o que é que há mais. Ainda nos melhor filme, a tua aposta vai para 1917? Sim. Melhor filme? Sim. Sim. Aqui temos de explicar como é que a votação de melhor filme funciona, que é algo muito estranho, não é? Pode parecer estranho, mas que depois nos dá os resultados que tivemos nos últimos anos, que foi Shape of Water e o Green Book. Exatamente. Também. Como é que funciona? Pronto, basicamente, e eu não sou também, já tenho tentado perceber também as regras, mas... Voto preferencial? Pelo que eu sei, para os nomeados, tanto quem vota, ou seja, para as nomeações, quem vota são, digamos, os seus pares, por assim dizer. Sim. Atores votam em atores, editores em editores, realizadores. Fotografia nos diretores de aí fora. Nos, por exemplo, os filmes o filme de língua não inglesa ou internacional, melhor filme internacional, é assim que este ano o prémio foi rebatizado. Há uma espécie de comitê que vê os filmes, depois, que recebe as candidaturas de cada país e depois é feita uma shortlist, penso que em dezembro, de 9 filmes, e desses 9 filmes depois é o comitê que vê e vota para os 5 nomeados. E todos votam para melhor filme. Uhum. Depois, quando há de facto já os nomeados, enviados os boletins de voto para todos os membros, e eles fazem os seus votos, e é assim que a coisa se processa. Para chegar aos nomeados para melhor filme, há uma certa estatística pelo meio, ou seja, acho que um filme tem que ter uma percentagem ou um X número de votos para conseguir a nomeação. Ou seja, basicamente, portanto, o máximo permitido são 10. Sim, e acho que não pode haver uma diferença de 3%. Algo assim, há toda uma estatística aí, ou um método algo assim para definir isso, porque temos anos em que são 9 filmes, depois não são 8, funciona assim. Já mudou há uns 4 ou 5 anos, para expandir para... Quando eles introduziram os 10 filmes, chegou a haver um ou dois anos que realmente foram 10 filmes nomeados. Depois é que introduziram esta nuance. E depois, a votação final é por voto preferencial. Exatamente. Em que as pessoas votam por ordem de preferência. Exatamente. Em cada filme que gostam. E no final da primeira ronda de contagem, da primeira preferência, retiram o menos votado. Retiram os votos do filme menos votado e voltam a distribuir esses pela segunda opção em cada um até sobrar, e fazem isso recorrentemente até sobrar apenas um. Portanto, tens um filme relativamente neutro. Eu acabei por me aperceber, é olhar para a lista e ver qual é que é o filme que realmente possa ser mais neutro e possa agradar a mais pessoas. A teoria é de que o Green Book tenha tido muitos votos médios, porque havia outros nomeados que eram preferidos, mas o Green Book tinha ali muitos votos médios e conseguiu subir. E acho que este ano temos algo semelhante com 1917, que é um filme que não chateia ninguém, basicamente. Até já chegamos a falar sobre isto antes. Eu até digo que o filme que não chateia ninguém, até acho que é o Ford vs Ferrari. Também. Mas esse não ganhou tanta atração. Sim, lá está. Não há tanto buzz à volta. Nunca teve. Aliás, lá está. Há bocado perguntaste-me o filme que me tenha surpreendido. Falo de Jojo Rabbit, porque o vi e... Mas realmente a grande surpresa talvez tenha sido mesmo o Ford vs Ferrari. Não... Estava até mais à espera que o Knives Out lá conseguisse chegar. Assim, remotamente, porque até está nomeado para melhor argumento. Está muito bom também. Está. Muito bom. Diverti-me imenso a ver em o filme. Fita. E em fita. É. E eles não fizeram grande correção quando fizeram transcrição para digital. Nota-se que em fita. Sim. Isso é bom. O Ryan Johnson é apologista, é purista também. Sim, o Ford vs Ferrari também foi. E gostei bastante. Achei um filme bastante robusto. Ford vs Ferrari distribuído cá como Le Mans 66 do Duel. Exatamente, porque o filme se foca, basicamente. Acho que é um título mais óbvio. Sim. Ok. Temos a questão da comercialização dos filmes, não é? Sim. Mas não foi só cá, não foi só cá. Sim, acho que na Europa mesmo, teve essa, essa nuance. Mas é um filme robusto, divertido. Acho que até merecia, se calhar, estamos a falar, portanto, ele tem mais 3 nomeações em categorias técnicas, de montagem, de edição de som e mixagem, portanto, também de sound effects. Edição, montagem, acho que merecia mais qualquer coisa. Por exemplo, a nível do design de produção, tem pormenores muito interessantes, como a recriação das fábricas da Ford e da Ferrari. Mesmo na performance, eu nunca vi o Christian Bale tão britânico. O Christian Bale também podia ter. Este foi um ano muito, a nível dos atores, foi um ano bastante interessante. Porque a quantidade de bons candidatos que podiam lá chegar... Era difícil termos 5 nomeados nos atores. E mesmo assim conseguiu-se meter lá o Jonathan Pryce. Exatamente. Não sei como, e ainda bem, porque o Dois Papas está magnífico. Sim, sim. É um ótimo filme magnífico para crentes e não crentes. Sim, é, isso eu fartei-me de rir. Eu sou ateu, sim, e fartei-me de rir. Sim, sim, e sim. A nível técnico mesmo, a cenografia, não sei se está nomeado para design de produção. Eu julgo que não. Acho que não, tem, não está nomeado. Não sei se está a pensar nomeado, é para argumento também. Para além sim, do... sim, sim. Argumento, está para argumento Price, original. Hawkins, adaptado, o... aliás. Pois. A cenografia daquilo é absolutamente magnífica. Eles recriaram fisicamente e digitalmente a Capela Sistina. Uhum. Sim, sim, que sim, sim. Quando eu vejo o filme, nem consigo perceber que aquilo é uma recriação digital. Eu tive essa dúvida. Estava a ver o filme, mas eles conseguiram filmar mesmo. Sim, eu cheguei, sim. Foi um pensamento que me ocorreu, mas depois, isto deve ser algo raro. Sim. Eu gabo-me de até ter olho para estas coisas, não é? Epá, e algo raro num filme, algo que realmente me engane. Acho que este ano, talvez o Avengers enganou-me bem. Ok. Houve muitas cenas de exteriores que foram gravadas com chroma e eu não me apercebi. Okay. E depois vejo o making of e eu... Ah, ok. Então vocês não filmaram nada no exterior, ou quase foi nada no exterior. Foi tudo dentro do estúdio. Até coisas básicas foram coisas feitas dentro do estúdio. Ok, está bem. Pois. Pronto, é o mundo. Poupam de um lado para gastar no outro. É o mundo em que, vivemos, não é? Poupam o Avengers. Poupam. Eles precisam de poupar. Poupam no design de produção para canalizar o orçamento para CGI. Enfim, mas aqui nos atores, achas que também está tudo muito entregue? Joker. Sim, Joaquin Phoenix. Sim, Joaquin vai finalmente ter o seu Oscar pelo Joker. É merecido. Mas este ano... Achas que é daqueles Oscars de carreira ou mesmo não, pela performance? Não, é mesmo pela performance, porque ele ainda, em teoria, não é? Tem uma carreira longa pela frente, ele está na casa dos 40, portanto ainda vai fazer muito cinema. Mas... Já fez muitas performances que, se não ganhou o Oscar ou teve nomeado, foram extremamente elogiadas. Sim, sim, sim, sim. Eu lembro, por exemplo, do The Master, em 2012. Um pouco como o DiCaprio, até ganhar com o Revenant, sim. Mas já com o Lobo do Wall Street, que a malta já dizia, onde é que está o Oscar para o DiCaprio. E acho que desta vez o Joaquin Phoenix consegue. Okay. Mas este foi um ano em que uma data de atores podiam ter entrado nesta corrida. Portanto, para além desses 5, estou-me a lembrar do Adam Sandler pelo Uncut Gems, estou-me a lembrar do Eddie Murphy pelo Dolemite Is My Name. O que é que achaste do Uncut Gems, já agora? Adorei, sim. Achei fabuloso. É uma vergonha não estar nomeado? É, mas também compreendo, por outro lado, que não é o filme que, por norma, agrada à Academia. Estás ansioso agora pelo próximo filme do Adam Sandler? Não. Que ele já disse que vai ser tão mau. Pois, porque ele ganha um prémio e disse, sim, que se não ganhasse o Oscar, sim. Não, mas ele agora há dias saiu a notícia de que ele firmou contrato para mais 3 ou 4 filmes com a Netflix. Sim. Se forem assim todos como este, não há de vir mal. Eu gostava de ver um filme com ele e com o Kim Barreiros. Ok. Juntos. Agora que o Kim Barreiros já faz coisas com a Netflix. Já faz coisas com a Netflix. Gostava de os ver aos dois juntos no mesmo filme. Porque não? Exatamente. A Lídia Franco já faz filmes com o Michael Bay, porque é que... Pois, o que é que aconteceu aí? Não ela sei. Está no novo filme do Michael Bay com o Ryan Johnson, não é? Exatamente. Não sei qual é o papel, ainda não vi o filme, mas é um filme que eu sou capaz de ver com Michael Bay. É Michael Bay, mas acho que é Michael Bay em esteroides. Pois, e esse é o meu receio. É Michael Bay com dinheiro da Netflix. Portanto, não sei, mas se calhar eu via só para perceber o que é que a Lídia Franco. Acho que até é um papel de vilão. Olha, assim. Eu acabei por me aperceber que já vi 4 das nomeadas para melhor atriz. Ok. E, epá, mesmo assim, Renée Zellweger. Sim, parece. Eu sim. Eu tenho que ver o filme. Sim. Mas mesmo pelo histórico até este momento. Renée Zellweger para melhor atriz. Está aqui a Saoirse Ronan. Eu acho que o segredo de Little Women foi a Greta Gerwig não aparecer. Mas... Ok. Não. Já me disseram, uma pessoa muito próxima a mim já me disse que é para o facto de ela estava grávida durante a rodagem do filme. Portanto, ah, ok. Se calhar... Okay. Então pronto. Trouxe algo de pois, diferente. Melhor ator secundário. Estou muito curioso para ver o que é que vai sair daqui. Sim, isto parece-me estar um bocadinho definido para o Brad Pitt. Acho que, tendo em conta também o histórico, e o Joe Pesci. É o favorito, Pesci, mas o Joe Pesci. Pesci também mas o Joe está Pesci, ali. O Joe Pesci no Irishman. Sim, acho que é mais... Não me importa, já gosto dele, e segundo, porque é um papel completamente diferente daquilo que ele fez durante 40 anos. Portanto... Papel e de contenção. E sobretudo um papel completamente diferente daquilo que ele fez nos últimos 10, que foi não fazer nada. Exatamente. Também ele, portanto, reforma. Exceto um filme com a Helen Mirren, que também parece que é muito mauzinho. Estou mal que nem estou a ver qual é. Exatamente. Como a adaptação de Mulherzinhas, a adaptação contemporânea de Mulherzinhas. Ok, ok. Mas eu já te vou dizer qual é. Sim, não. Mas sim, está tudo a apontar para o Brad Pitt. Brad sim. Pitt, além disso, não sei se isto hoje em dia tem muito peso, mas há uns anos falava-se que a Academia não gostava sempre de premiar os mesmos. E procurarem dar o Oscar a alguém que ainda não o tenha. Neste duelo, entre aspas, o Joe Pesci já tem um Oscar. Ganhou como ator secundário pelo Goodfellas. Sim, pelo Goodfellas. E o Brad Pitt ainda não teve essa honra, portanto... Sim, realmente o Brad Pitt nunca ganhou um Oscar. Não, uma pessoa começa, os anos começam a passar... Acho que ele já teve 2 nomeações. Começamos a questionar porquê. Ele só teve 2 nomeações, pelo menos que me lembro. Mas depois eu vejo o Ad Astra e digo, ah, ok. Olha, esse era um filme, eu gostei imenso desse filme, e só está nomeado para... Eu não gostei do Ad Astra. Eu não gostei do Ad Astra. Eu estou aqui a detectar uma grande divergência de opiniões, é Manuel muito, Reis. É muito calmo. Não é calmo, é parado. Sim, não é um Star Wars. É no espaço, mas não é um Star Wars. Não estou a dizer que é o Star Wars. Podia ser um Gravity, podia ser um Interstellar, podia ser isto é mais uma ficção científica de contemplação, mais uma coisa assim mais filosófica, não, eu gostei. Não. Eu achei bastante credível na sua ficção científica. Ou seja, aquele futuro que nos é apresentado, desde a Lua, que tem terras de ninguém, onde há assim piratas a tentar roubar ou a tentar aproveitar-se dos recursos da Lua, isto é algo completamente humano. Portanto, isto acontecer, eu vejo isto acontecer algum dia, decidirmos realmente colonizar a Lua ou outros corpos celestes, eu vejo mesmo essa grande possibilidade de experiências animais no espaço, portanto... Por tudo isso, acho que era gostei bastante do filme. Entretanto, argumentos. Aqui fala-se muito no Jojo Rabbit, para o argumento adaptado, e o argumento original, lá está, tem o Parasite. Sim. E talvez o Quentin Tarantino pelo Once Upon a Time in Hollywood. Talvez. Acho que o Quentin Tarantino pode sair daqui com o Oscar. Talvez. Caso queiram realmente... Porque também já se tem falado para realizador, também o Tarantino ganhar, já tem havido assim algumas apostas, poderá haver essa vontade de o premiar de alguma forma. Deixa-me dizer-te aqui no Gold Derby, o site de referência para apostas, estão em primeiro o Jojo Rabbit e o Parasite. Ok. É possível, sim. Com as mesmas odds, talvez com o... Once Upon a Time in Hollywood, com o Little Women mais próximo do Jojo Rabbit, e com o Once Upon a Time in Hollywood também mais próximo do Parasite, sim. Pois, é possível. Mas será sempre entre estes, talvez entre estes dois em cada uma das categorias. Sim, eu acho que nesse conjunto de 4 filmes estão os 2 vencedores. Ok, tens mais alguma categoria que... Gostes de destacar alguma pet peeve que tu digas, eu gosto sempre de acompanhar esta categoria especificamente. Ainda bem que me fazes essa pergunta, Manuel Reis. Sim, Samuel Andrade. Porque eu vou destacar a categoria de melhor fotografia. Sim. Ok, cinematography. Sim. Como dizem os ingleses. Em que temos Irishman, Joker, The Lighthouse, que estreia para a semana em Portugal. No Nimas, apenas no Nimas. Sim, em sessões especiais, portanto, sim, é o que há. O 1917 e o Once Upon a Time in Hollywood. Exatamente. Aqui Começando pela minha aposta, será o 1917, o vencedor. Pronto, a fotografia é feita por um dos melhores técnicos neste momento a trabalhar em Hollywood, que se chama Roger Deakins, que levou 20 anos para ganhar um Oscar e finalmente ganhou pelo Blade Runner 2049. Não sei se foi ano passado ou há 2 anos, penso que foi há 2 anos. Que sim, ok. Percebo porque é que ganhou, sim, é um grande... E este vai ganhar... Um grande trabalho. Talvez apanhando também a onda de 1917, realmente... É um filme de trabalho de câmara. É um filme de guerra, tem de ser uma coisa bem filmada. Exatamente, e pronto, aquele gimmick do plano de sequência contínuo, ou do aparente... Que é sempre algo... Contínuo. É um Oscar bait. Exatamente. Sim. Mas eu destaco esta categoria por... Lá está. Por aquela geekness que conseguem tirar de mim, que tem a ver com a película. Tem a ver com os filmes rodados em película. Sim. E dos 5 nomeados, 3 são filmados em película. Portanto, estão em... Portanto, o filme está em... Está em maioria este ano. É filme, sim. Que acho que é algo que já não acontecia há bastante tempo. Já agora, só para destacar, só para lá enumerá-los, é o... Aliás, The Irishman. A Kodak reposicionou-se completamente, sim, sim, sim, enquanto marca, e está mais focada em trabalhar diretamente com realizadores e em promover-se enquanto marca profissional de cinema. Sim, isto pode ser realmente um indício disto, porque já para já tem os cineastas de renome ou de monta a apoiá-la. E aqui estamos a falar do Quentin Tarantino, estamos a falar do Martin Scorsese, estamos a falar do Christopher Nolan, estamos a falar do J.J. Abrams, sim, estamos a falar do Ryan Johnson. Os últimos Star Wars foram todos feitos em película, ao contrário do episódio 3, que exato, foi o primeiro... Exato, mas os da trilogia mesmo foram feitos em película. Mas este ano é o The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, e The Lighthouse, que foi, não só é filmado em película, como tenta simular o aspecto dos filmes nos anos 20 do século passado. Não deixa de ser curioso, quando estamos numa época em que se procura a distinção pelo digital, que haja um filme que replica as condições e a imagética de há 100 anos, esteja aqui. Não deve ganhar, mas está em concurso por uma estatueta dourada. Muito rapidamente, para fecharmos isto, o melhor maquilhagem cabeleireiro foi a categoria que foi expandida também este ano para 5 nomeados. Sim. Bombshell, Joker, Judy, Maleficent e 1917. Epá, a Charlize Theron está aí reconhecida. Eu ia falar nisso, sim. Acho que o Bombshell, creio que está mesmo, pelo menos ganhou recentemente Está em primeiro, está no primeiro lugar na lista de apostas. E está fantástico. E a Nicole Kidman também está igual. A Charlize Theron está igual à Megan Kelly. A Nicole está bem caracterizada e faz um bom trabalho, mas a Charlize, a voz, sobretudo a voz, mas aí é trabalho da atriz mesmo. A voz está igual à Megan Kelly. Está formidável. E eu acho que sim, se ganhasse estava muito bem atribuído, porque realmente é o trabalho que este ano mais... E era uma categoria que já precisava de uma expansão há alguns anos. Sim. Só tinha 3 nomeados e, entretanto, a Academia foi progressivamente expandindo as categorias para incluírem 5 nomeados. Esta foi a última e estão aqui 5 nomeados que me parecem ter justiça. Mesmo a Renée Zellweger, como o Judy Garland, está fantástico. O Joker, come on, o gajo é um palhaço. claro. Mas também também ajuda a caracterização, também ajuda ao personagem. Sim. Mas o Bombshell está leva... Lembra-me, quando vi o Bombshell, lembrou-me o Late Shift, de certa forma. Embora menos palhaço. Sim. O Late Shift foi um filme sobre a primeira disputa do Tonight Show, quando o Johnny Carson saiu. E então Letterman contra o Jay Leno. E os atores estavam com muita maquilhagem prostética, incluindo a própria Kathy Bates, e o Bombshell lembrou-me isso. Sim, e além disso, um dos nomeados, entretanto estava aqui a confirmar, um dos nomeados já ganhou o Oscar pelo Darkest Hour, que fez o Gary Oldman completamente irreconhecível como Winston Churchill. Portanto, o talento aí também é bom. Já tem carreira. Exatamente. Ok, olha, Samuel, vamos fechar isto. Muito obrigado por teres aceito o convite. Sempre às ordens. E é isto. Não percam o próximo episódio do Já a Seguir, que eu ainda não sei muito bem o que é que vai ser, mas que há de sair, entretanto, eventualmente. Também estou na RDP Internacional todas as quintas-feiras de manhã às 10h40, com a Hipopeia, que também está disponível no RTP Play. Tu estás a fazer alguma coisa, Samuel? Eu, neste momento, estou em stand-by das minhas atividades cinéfilo-blogerísticas, por condicionantes tanto pessoais como profissionais, mas... Mas vais escrevendo. Sim, mas este período vou aproveitar também, se calhar, para reformular o síndrome de vinagre um bocadinho, a nível de visual. Que vais já... escrevendo no teu Twitter, que é o Soze Kaiser. Exatamente. S-O-Z-E-K-E-Y-S. É Kaiser Soze ao contrário. Exatamente. Envelheceu bem também. Sim. Sim. Não vou mudar de user, ok? Não estou a falar do ator, também estou a falar do realizador. Também, exato. Mas isso era tema de debate para outro episódio, não sei. Fica a sugestão. Obrigado. A música que nos acompanha é dos Baleia, chama-se Quero Ser um Ecrã. E eles vão estar em concerto, eventualmente, é sempre bom promover a banda que cedeu a música. Vão estar em concerto, vão estar em Évora dia 6 de março. Procurem informações sobre os concertos deles e façam favor de ouvir a música deles, porque eles fazem boa música, e é sempre bom promover a música portuguesa. É voz colocada. Sigam-me no Twitter, Manuel Reis, no Facebook, Manuel Reis, no Instagram, eu sou Manuel Reis, sim, são esses os usernames. É isto, até ao próximo episódio, fiquem bem.